passando das 8 e eu nem tô com bebida. Eu mudei de celular pro passado não me achar. Da balada tirei meu nome da vida. Eu achei sem procurar, viciei só de provar. No coração pendurei uma plaquinha que dizia: quem pegou, pegou, pegou, não pega mais. Quem beijou, beijou, beijou, não beija mais. Tem um amor de balada, virando o amor da minha vida, quem diria? Quem pegou, pegou, pegou, não pega mais. Quem beijou, beijou, beijou, não beija mais. Tem um amor de balada, virando o amor da minha vida, quem diria? Que eu beijaria a mesma boca todo dia. Meu parceiro Charles Tolkien, a marca do Jequinho, Colinha Produções, DJ Marcílio. Eu mudei de celular pro passado não me achar. Da balada tirei meu nome da lista. Eu achei sem procurar, viciei só de provar. No coração pendurei uma plaquinha que dizia: quem pegou, pegou, pegou, não pega mais. Quem beijou, beijou, beijou, não beija mais. Tem um amor de balada, virando o amor da minha vida, quem diria? Pegou, pegou, não pega mais. Quem beijou, beijou, beijou, não beija mais. Tem um amor de balada, virando amor da minha vida, quem diria? Eu beijaria a mesma boca todo dia. Robson MP3 e Luiz CT. Tem um amor de balada, virando amor da minha vida, quem diria? Que eu beijaria a mesma boca todo dia. Tô beijando.